Você está sintonizado na ZYI-402, frequência 690, Rádio Cultura M de Naviraí Limitada. Estúdio na Avenida Beverly Hills, Eco Parque 411, Naviraí, Mato Grosso do Sul. Comunique-se com a gente. Departamento Comercial 67-3461-1326 ou 3461-2525. Cultura M. Cultura M. Uma empresa do Grupo Medeiros de Comunicação. A mais ouvida. A Tapajós informa a hora certa na Cultura.